Você já está em sintonia com Além da Matéria. Uma abordagem do conhecimento na visão do espiritismo e do holismo. Programa Além da Matéria. Apresentação do médium e terapeuta holístico Robson Pinheiro. Produção e participação Leonardo Moller. Além da Matéria. Robson Pinheiro, minha gente, dando feliz ano novo, saudando aí a entrada do ano. Ainda é tempo, né? É, você que de repente estava lá no guarda-sol, na água de coco, na praia lá, né? Eu só consigo enxergar o outro lado, né? Que é a fila na padaria, a fritura, a gritaria do água, água, água, água na areia e sei lá mais o que, camarão, não gosto de nada disso, mas eu sei que muita gente, a maior parte, talvez adora, fica louco para chegar o verão e ir à praia. Então, vindo aí, bronzeado, se não... É, feliz ano novo, seu primeiro programa que você está conosco. Nós, para refletirmos sobre como construir, como fazer, elaborar um ano novo feliz e diferente, estamos aqui refletindo sobre os tempos do fim, esse momento especial que a gente passa de transição no planeta, que é o fim de uma era e o início de outra. É, você tem dificuldades com esse tema, com essas coisas que tem a ver com o apocalipse? É hora, então, de acabar com essa dificuldade e arejar as ideias, ressignificar tudo isso. E hoje, com Robson Pinheiro aqui conosco. Robson Pinheiro na palestra de encerramento do evento Entre Médiuns 2011, que foi em 29 e 30 de abril e 1º de maio, no ano passado. Olha só, já está aí pertinho a edição de 2012, que é sempre nessa época, final de abril, início de maio. Então nós ouvimos Robson Pinheiro com o fim dos tempos e os tempos do fim. Bom, gente, um dos problemas que a gente encontra no processo de reurbanização rápida e imediata: as personalidades mais lúcidas do planeta, mais lúcidas, não são mais evoluídas, tá? Já são conscientes de que todo ódio, desafeto e desequilíbrio gera formas pensamento problemáticas, né? Formas pensamentos inadequadas, nocivas, e comportamentos antiéticos provocam reações em cadeia. Absolutamente todo comportamento antiético. Isso não precisa ser religioso para saber disso. Aliás, a maior parte dos religiosos nem sabem disso. Precisa ser inteligente para perceber isso. Desenvolver a inteligência emocional. Que, aliás, eu vou falar com vocês, enquanto estão aqui, eu tenho uma amiga da Alemanha aqui presente que vai desenvolver um curso de visualização criativa aqui na Clínica Holística e também lá em São Paulo, brevemente. Você podia ficar em pé, por favor? A Alzira vem fazendo curso de visualização criativa em vários países e está em vários estados do Brasil. Depois vocês procurem ela para vocês verem a força do pensamento, como é que canaliza essa energia. É extraordinário o conteúdo do curso dela. Vai ser lá na Clínica Holística Joseph Kleber, né? E vai nos ensinar a utilizar isso tudo. Só procurar a Alzira no final, tá, gente? Bom, qualquer pessoa com mínimo de bom senso que começar a observar o seu comportamento, os seus pensamentos e a escala que isso provoca de ações em torno de si, vai ver que comportamentos antiéticos geram situações desorganizadas em torno de nós. Muitas vezes a gente fica assustado com alguns eventos que ocorrem em nós e em torno de nós, em torno de nossa vida, e vê que a vida começa a desorganizar. E é muito fácil a gente culpar o obsessor, as situações, o governo, isso, aquilo, outro. Só que se nós formos fazer uma análise sem paixão a respeito do comportamento, da atitude mental nossa, nós vamos ver que a atitude mental provocou esse tipo de coisa. Por exemplo, ontem o Medrado falou rapidamente, eu ouvi muito pouco do que ele falou, que eu estava sassaricando lá atrás com o pessoal, né, conversando com a nossa turma. Ele falou a respeito daquela história da mulher que ele contou aí, que usou o pensamento e falou: meus olhos são bonitos, meus olhos são lindos, meus olhos são... Eu tenho feito isso com muita frequência. Sabe? Aí quando eu acho que não é, eu compro um olho, vermelho, verde, o azul e uso. Esses dias a mulher falou assim, nossa, seus olhos são lindos, são seus mesmo. Sim, claro, estou com a nota fiscal aqui, ó, para provar que é. De alguma forma eles têm que achar que é bonito. Agora eu coloquei a lente marrom e deixei os olhos naturais em casa. Mas esse é o poder da visualização, do pensamento positivo, mas o pensamento destrutivo também faz muita coisa em torno de nós. Joseph Kleber, no capítulo 5 de Além da Matéria, ele fala com a gente que a mente plasma tudo ao seu lado. Absolutamente tudo que existe no plano físico começa com a elaboração do pensamento. E esse pensamento, ele é o arquiteto de tudo. Antes de qualquer projeto nascer no plano físico, ele primeiro foi concebido no pensamento de quem organizou isso tudo. Um arquiteto, para planejar uma construção, ele conversa primeiro com os interessados, depois ele planeja mentalmente, materializa no papel para depois tomar forma no plano físico tudo. Ou seja, a geração de tudo é no pensamento. E basta ter um pouco de inteligência para ver essa reação em cadeia. Até os planetas vizinhos, gente, se ressentem de tudo que ocorre na humanidade. Porque então nós tivemos, próximo dos anos 40, 50, uma grande quantidade de avistamentos de naves espaciais, de naves extraterrestres, em vários países e países chaves do planeta Terra. Eu citei aqui, minimamente, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, China, esqueci de outro onde foi avistado bastante, que foi o Japão também. Por que isso? Porque as explosões nucleares que ocorreram na Terra e a quantidade de ectoplasma que foi exalado da vida que estava sendo deposta na Terra, saiu como um raio e foi canalizado para as dimensões próximas da Terra e foi afetando a vida, tanto naquilo que os espíritas chamam de colônias espirituais, que não são colônias, coisa nenhuma, só nosso lar que é colônia dos portugueses, né? As demais são cidades espirituais, né? Tanto essas vidas foram afetadas quanto de outros mundos. E eles começaram a vir na Terra para dar apoio aos guardiões e para evitar que haja novamente o mesmo processo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, porque está afetando a vida nos outros mundos também. Tudo o que a gente faz no nosso planeta afeta a vida no outro planeta. De uma maneira mais restrita ao planeta Terra, nós vamos notar, tem na introdução do livro Aruanda, Ângelo Inácio colocou a carta do cacique Seattle ao presidente norte-americano. E ele fala assim, tudo o que acontece à Terra, acontece com os filhos da Terra. Quando o homem cospe na Terra, está cuspindo em si mesmo. Se o homem não cuidar do solo onde ele pisa, algum dia acordará no meio da lama. Essa é uma realidade. Porque tudo que a gente faz aqui afeta o sistema inteiro. Agora, você imagina que por uma lei que os espíritas chamam de repercussão vibratória, o que ocorre no planeta Terra vai ocorrer em todas as camadas de vida das civilizações extrafísicas e vai atingir Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, o planeta Marduk, mas depois disso, e os outros sistemas solares depois. Então tudo isso tem uma repercussão vibratória. Por que que os seres extraterrestres vieram para a Terra? Não foi somente para nos ajudar, não. Para preservar o sistema de vida deles. Universal, porque se algo ocorrer na Terra para destruir o planeta, desequilibra todo o sistema solar. O sistema solar desequilibrando, toda a constelação de Hércules, na qual participa o sistema solar, é desequilibrado. Desequilibrou a constelação de Hércules, a Via Láctea inteira vai sofrer gravitacionalmente, a força da gravidade vai imperar em vários planetas, ou seja, repercute a milhões de anos-luz o que ocorre na Terra. A Terra não é só visado apenas no sentido de ajudar nesse processo de reurbanização. Ou isso ocorre agora e imediato, ou a vida dos outros planetas vai sofrer com a ação do homem. Se eles não ajudarem a gente, corre o risco da vida no planeta deles ser comprometida, porque o homem vai destruir a Terra. Se deixar, entregue a si mesma. Então o que a gente precisa... Cala a boca, mulher. Meu Deus do céu. Veja bem, eles não estão ajudando porque são bonzinhos. Não é isso. É porque são inteligentes. Ou a gente promove rapidamente o expurgo dessa turma da Terra, ou eles vão destruir o planeta, que vai acabar afetando o equilíbrio energético do sistema solar e dos outros sistemas. O sistema mais próximo aqui, que é Alfa de Centauro, e o sistema de Vega, que são habitados por espíritos mais esclarecidos do que nós, está eternamente comprometido se a gente fizer alguma coisa aqui. Ou o processo de reurbanização extrafísica da Terra é uma necessidade científica. não tem a ver com coisa religiosa. Ou vai ser reurbanizado ou afeta a vida em todo o sistema solar e nos sistemas solares próximos daqui da Terra. Então, querendo ou não, está no momento. Nós chegamos num momento crucial em que a ciência da Terra está dando uma avalanche de situações, a tecnologia está sendo descoberta e os espíritos falam nesse novo livro que Angela Inácio está escrevendo, que a próxima guerra que vai ter vai ser uma guerra online, que nós vamos usar a internet para fazer guerra. E aí a gente não sabe a devastação que isso pode ocorrer. Vocês imaginem, só isso só, se alguém desenvolver um vírus ultrapotente e entrar nos sistemas de comunicação da Terra e acabar com o sistema de comunicação, voltamos para a Idade da Pedra. Tudo que nós temos hoje está na internet. Voltamos para a Idade da Pedra de um dia para o outro. Acabou a comunicação, acabou a informação, acabou tudo. Então esses espíritos estão interferindo por uma necessidade de preservar o sistema planetário interno. Não é porque simplesmente Jesus decretou e algum espírito superior, não. Ou isso ocorre agora, literalmente, o que a palavra diz. Na prática é isso mesmo. Então é uma necessidade científica urgente de sobrevivência dos sistemas de vidas de outros mundos. Se não ocorrer isso agora, o plano do Criador está falido. Nós estamos no momento da colheita e não é para outra geração, não. Vocês estão sendo chamados, e não é à toa, para conscientizar disso, aquilo que o nosso companheiro que está ali, sentado lá de formiga, falou, para ser formador de opinião. Para voltar para o grupo de vocês, empenhar em esclarecer os grupos e falar assim, olha, nós temos que transformar e começar agora. Já passou daquela era de você ir para encontro espírita e ficar emocionado e chorando. E isso, ai, porque Bezerra manifestou. Ai, porque Sheila manifestou. Ai, que lindinho, lindinho. Não tem tempo para isso, mas não, meu filho, esse tempo já acabou. Você vem agora para pegar a coisa, transformar, fazer formadores de opinião, mudar enquanto é tempo, porque vai ser requerido dessa geração o resultado do planeta Terra. Então é uma necessidade urgente. Vamos passando, Titi? Você vê a atitude com dois T ali, ó? O recurso didático das reurbanizações extrafísicas podem ser assim estabelecidos. Veja bem, o recurso didático. Eu vou fazer mais ou menos uma retrospectiva aqui, que Ângelo sugere para fazer, nos slides aí que a gente fez, para você, para a gente formatar o pensamento direito, retrospectiva do que eu já falei, e aí chegar a uma determinada conclusão a nível geral do globo, que nós falamos apenas da reurbanização interna, de determinados continentes, né? Continentes-alvos, continente-origem, que é a Europa, e continentes-alvos dessas reurbanizações, que foi América do Sul, América do Norte, eu não citei, mas foi também a África. Tá? Muita gente que reencarnou na África e está passando por essa miséria coletiva de fome, de doença, são as séculas dos antigos governantes da Europa que foram para lá. E passaram para lá. E não, assim, apesar de dar dó na gente, de dar uma coisa, está passando pelo que merece. Sinto muito, não é? Não fui eu que criei a situação, não. A gente está estimulado para ajudar, mas consciente de que está passando, porque a lei divina que conduziu para ali, porque o que eles fizeram na Europa, fizeram nos outros países, na Ásia e outros mais, foi coisa assim, absurda mesmo. Então, essas ações, elas passam por alguns processos aqui que nós vamos estudar. Por favor, Tiago. Primeiro, o início, né? Que aí estou rememorando. Segunda metade da década de 40, logo após a Segunda Guerra, começam os trabalhos de reurbanização do panorama energético extrafísico. O que é que os espíritos fazem isso e estão fazendo agora a nível mundial? Eles pegam espíritos mais esclarecidos, com um poder persuasivo, com uma grande facilidade de comunicação, mas também de alguma vivência social que dê para eles uma base para servir de exemplo. Por exemplo, não adianta eles chegarem e pegar o Robson Pinheiro e colocar aqui para servir de elemento dinamizador da comunidade de Belo Horizonte. Ninguém vai me reconhecer. Eu não faço nenhum trabalho de relevância com a comunidade da cidade que me dê, digamos assim, méritos ou que me dê um respaldo para todo mundo me reconhecer. Eles têm que chamar uma pessoa que todo mundo conhece na cidade. O que é que eles fizeram então? Na Europa fizeram isso, estão fazendo agora, né? Na Europa, no Brasil, em vários lugares. Isso já para o processo geral. Bezerra de Menezes é o espírito escolhido no Brasil, no meio dos religiosos espíritas e espiritualistas, para ser o elemento dinamizador que vai movimentar a multidão no meio religioso. Outro meio religioso, outro espírito que foi chamado agora para ajudar no processo de reurbanização e juntar o maior número de espírito possível também numa outra vertente religiosa, porque Bezerra não conseguiria. Irmã Dulce é outro espírito utilizado, que é reconhecido no meio dos católicos. Então ela tem um poder persuasivo, tem energia e tem comunicação no meio dos católicos desencarnados. No meio dos umbandistas desencarnados, quem que foi chamado? Mata e Silva. Porque ele tem uma ascendência moral no meio dos umbandistas. Eles pegam pessoas-chave que possa reunir o maior número de pessoas possíveis que acreditam neles. E aí ele serve de elementos dinamizadores de massas. No meio artístico, e para quem não é, religioso, o que, que eles fizeram aqui? Vocês bastam ler o livro, faz parte do meu show, está ali. O show que o Chacrinha e o Cazuza e outros espíritos fazem, fizeram e estão fazendo no plano astral. Reúne esse pessoal todinho e num grande show vão atingir as massas de espíritos que não são religiosos. Você imagina o tanto de espírito que usa droga e que se movimenta com a energia do rock, da música e disso, daquilo outro, mas que mesmo usando droga, quando encarnados, são pessoas de bem e de valor, mas que sucumbiram diante do vício? São pessoas de bem, não são pessoas ruins, não. Mas que, no momento de fraqueza, sucumbiram diante do vício. Como é que eles vão ser utilizados? Você vai colocar a Madre Teresa de Calcutá para falar com eles? João Paulo II? Não adianta. Vão colocar Cazuza. Por que, que os espíritos chegaram para Cazuza? Leiam lá no livro, faz parte do meu show. Ele estava na cadeira de rosa, lá no santuário de Frei Luiz, sendo tratado. Eu falei que é Cazuza, né? Eu sempre falo que não vou falar que é ele. Nossa, o Ângelo acabou de me falar agora. A gente fica assim... Aí chegaram para ele e falaram assim, olha, você tem duas alternativas. Você vai continuar sofrendo aí, pelos processos que você passou na Terra, ou você quer trabalhar conosco para a renovação daqueles que você influenciou? E aí vai se resolvendo na caminhada. Porque nós não temos tempo aqui para ficar enxugando suas lágrimas, para você ficar sofrendo aí não. Vem trabalhar, ó, e na caminhada você se resolve. Deus não chama pessoas prontas. Ele chama as pessoas e apronta essas pessoas à medida que ela vai caminhando. Então usou o potencial, ele tem uma energia muito grande, um magnetismo muito grande, fazendo, por que você vai ficar sentado aí sendo tratado eternamente? Vem trabalhar, usa o seu rock, a sua música, o seu magnetismo, a sua sensualidade, nos ajuda na renovação desses espíritos. Chamou Chacrinha, Abelardo Barbosa, e falou assim, olha, eu preciso de você, você movimentou uma grande multidão da sua era, está todo mundo, quase todos desencarnados, vamos fazer agora um rebuliço do lado de cá, porque essas pessoas não são religiosas, mas tem, você tem ascendência sobre elas. Imaginem vocês o trabalho que o Silvio Santos poderá realizar depois de desencarnado. Como é que é? Não, gente, porque o homem é extraordinário. Na hora certa ele vai para lá e vai fazer um trabalho extraordinário. E vocês acham que Deus vai esperar que o cara esteja beatificado? Não. Vai usar cada um naquilo que... Gente, nós estamos no processo de reurbanização geral do planeta. Passou a fase da Europa. A fase da Europa terminou em 1980. Em 1990 estava plenamente concretizado. Vocês notem que a partir de 80 começou a desencarnar uma série de pessoas com poder de persuasão muito grande. Cazuza... em 88, né? Raul Seixas, Fred Mercury um pouco antes, né? E outros mais. Por que isso? Isso foi programado. Porque agora vocês vão ter que trabalhar do lado de cá, vocês exercitaram no corpo físico, mesmo com os excessos, porque não tem ninguém santo. Você pode não usar a droga que ele falou, mas usa a língua como droga. É, a gente usa outras coisas daqui para baixo também como droga. Então, eles têm apenas uma face do desequilíbrio, nós temos outra. Então, vem trabalhar conosco, porque aqui, nas regiões inferiores, nós precisamos de vocês. Os guardiões precisam deles. E eles não estão lá amargando, não. Michael Jackson ficou apenas 15 dias adormecido no plano astral. O Ângelo Inácio se propôs, na Bienal do Rio de Janeiro passado, 2 anos atrás, ele propôs escrever um livro do Michael Jackson. E o Jamar falou assim, não, espera aí. Deixa ele está treinando, porque ele vai ser o nosso auxiliar com os espíritos de vários continentes. Nós vamos fazer um trabalho com ele. Ele vai ser o nosso porta-voz com a arte, com a música, com a dança dele, para arrebatar os espíritos enquanto os guardiões fazem o trabalho deles de limpeza. Olha como que Deus usa você, do jeito que você está, da forma que você é, com o potencial que você tem. Deus não despreza nada, Ele pega 1% do bem e da habilidade boa que você dá e dá 100% de atenção a essa coisa, esse 1% de bom. O processo de reurbanização é isso. Na França, quem está sendo utilizado na França para fazer tudo isso, entre os espíritas, é Léon Denis, o grande filósofo francês, no meio dos espíritas desencarnados, ligados àquele continente. Nós temos Teresa de Calcutá trabalhando ainda no meio da multidão da Índia e certa parte dos Estados Unidos, onde ela era muito bem vista, junto com a Lady Diana, que desencarnou visando isso. Não foi acidente. Lady Di desencarnou programadamente. Porque a parte de todos os problemas da realeza britânica, ela foi bem reconhecida pelo apoio que ela deu a Teresa de Calcutá. E ela está sendo uma grande alma que tem ajudado a Teresa de Calcutá nesse trabalho de reurbanização. Por isso que Teresa falou, vou pedir a Jesus e a Nossa Senhora para ser a primeira a ir para o mundo primitivo. Porque esse pessoal que ela está tirando dessa região, ela vai para lá para recebê-los pessoalmente. Lady Di está assim, par a par com Teresa de Calcutá. Mahatma Gandhi, quem pensa que ele está nas regiões superiores, não. Ele está na mesma dimensão onde está o espírito de Hitler. O mentor de Hitler é Mahatma Gandhi. Que ele está esperando o momento de Hitler acordar e junto com os generais que participaram da Segunda Guerra Mundial sob a tutela de Gandhi, para ser conduzido nesse momento para o momento de acerto de contas com a própria consciência, mas com a misericórdia de Deus. Tá gostando? Faça sua inscrição em condições especiais, promocionais, até o final de janeiro do menor preço. Entre mediums.com.br, lá no blog também tem posts, relatos, entrevistas, contando a respeito do programa, nos bastidores, nos preparativos, e nós temos o encontro aqui em Belo Horizonte, já com a presença garantida de Djalma Arculo, toda a equipe aqui do Além da Matéria, Marcos Leão, Charles Peterson, eu, Robson Pinheiro, enfim. A gente volta em instantes. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. Entre Médiuns 2011, os tempos do fim. Hoje recebendo Robson Pinheiro aqui no nosso quarto programa da série especial que transmite com exclusividade para você, o Entre Médiuns 2011, a grande festa do Espiritismo que ocorreu no ano passado, imagino, né, gente? Mas vai ocorrer agora de novo, em 2012. Todo final de abril, início de maio, Belo Horizonte, Cedia, recebe essa festa que é a Unespíritos, a Casa dos Espíritos e a Casa de Everilda produzem. Robson Pinheiro fez a palestra de encerramento do evento e nós a transmitimos aqui em sua segunda parte agora, o fim dos tempos e os tempos do fim. Para uma grande alma que errou, uma grande alma que acertou como mentor. Porque até para ser obsidiado você tem que ter mérito, tanto quanto para ter um bom mentor. Você não pode pôr qualquer mentor perto de Hitler, perto daquele pessoal que fez a desgraça que fez na Segunda Guerra Mundial. Que foi a maior violência que a humanidade já teve até hoje. Então quem que vai ser o cara responsável pelos espíritos mais truculentos e violentos? Aquele que mais pregou a não violência, que foi o Mahatma Gandhi. Olha como é que a justiça divina utiliza a pessoa dentro da habilidade que ela tem. Isso, gente, eu fico fascinado quando eu começo a estudar essas conexões e fico assim, emocionado mesmo. Desculpem pela emoção. Pela sabedoria de Deus, que ele não espera, ele não usa só os bons. Ângelo Inácio conta, eu estou psicografando exatamente esse capítulo, em que ele conta da reunião dos espíritos que estão compondo a grande falange para detonar o processo de reurbanização. E ele aponta, eu estava olhando do palco, ele estava como repórter, anotando as reuniões dos espíritos, e vi sentado com Madre Teresa, com Papa João Paulo II, eu vi sentado Fred Mercury, Eu vim sentado Cazuza. Eu vim sentado Lady Di. Eu vim sentado Michael Jackson. E outros mais, porque eles estão chamados em pé de igualdade para interferir com a energia, com o magnetismo e com a habilidade de comunicação. Porque sem eles, os guardiões não penetravam nos umbraus. Quem que vai atingir os milhões de espíritos que usavam drogas? Sexo desregrado. Os Beatles, que estão no meio deles, para trabalhar. O próprio Cazuza. Ou seja, Deus usa a experiência que a pessoa tem, por mais negativa que ela possa parecer a nós, como elemento dinamizador para tirar os outros que têm sintonia com aquilo. E olha como é que os espíritos são abençoados. Se eles fossem esperar, gente, que a gente, que é espírita, tivesse preparado sobre todos os aspectos para ir no umbral e fazer essa limpeza, vocês acham que a Terra ia demorar quantos séculos ainda para terminar tudo isso? É muito complicado se a gente for olhar que se fosse só os religiosos para fazer esse trabalho. Isso, gente, está sendo feito agora, aqui, neste momento que nós estamos fazendo aqui agora. Esses espíritos citados aqui estão fazendo as suas organizações. Qual que foi o Papa que mais falou, chamou atenção na atualidade? João Paulo II, o cara soube viver com a dignidade aquilo que ele pregou. Ele produziu uma maior reforma na igreja, uma abertura de consciência na igreja. Ora, como emissário divino, ele está lá para ajudar. Eu lembro que na parte do livro, João Paulo II chega diante de Teresa de Calcutá, a cena que eu emocionei quando eu fui ler do Ângelo, que ele depõe, ele tira a tiara, a tríplice coroa de papa, coloca de lado, tira o manto dele, dobra e entrega a Teresa de Calcutá. Fala assim: lembra-se quando você foi me visitar e falou comigo, deixa o céu para os papas, porque eu vou para o meio das sombras para ajudar? Eu me envergonhei, estou te entregando a tiara porque eu quero ir com você trabalhar. E para mim foi um dos momentos bem, bem interessantes de emoção, porque no momento que os espíritos, Ângelo Inácio, eu agradeço demais ele, aliás, não sei se eu xingo, se te agradeço, mas tem um agradecimento implícito nisso que eu vou falar, porque nos momentos da psicografia eu desdobro para ver a cena e depois psicografar. E foi muito emocionante quando nessa cena eu vi João Paulo II despir da tiara e tirar todo o paramento do papado, dobrar e falar com Teresa de Calcutá. Eu tive vergonha quando você foi me visitar. Está aqui, eu quero trabalhar com você nas trevas. Gente, isso é a prova cabal de que a justiça divina e o princípio do Evangelho funciona na Terra. Funcionou entre nós. E essa turma está toda trabalhando lá. Agora, mais bonito ainda é que nem os guardiões, nem os espíritos superiores, e nem Jesus e nem Deus, espera pessoas santas e beatificadas. Tem pessoas que tiveram um exemplo extraordinário, como Teresa, Gandhi e outros mais, que estão sentadas ao lado de um cara chamado Cazuza, que a maior parte dos religiosos fala que devia estar no inferno de cabeça para baixo, mas que está trabalhando para o Cristo da forma que ele pode. O que eu posso é isso, eu quero trabalhar. Que é questão de inteligência. O que é que o indivíduo vai ficar amargando lá? Ah, eu estou sofrendo, eu estou isso, porque eu usei droga, isso, aquilo, outro. Se ele pode, com inteligência, falar assim: gente, olha, eu não estou resolvido, estou cheio de doneira, mas eu quero usar minha música, minha arte, meu magnetismo para ajudar. E na caminhada eu vou aprendendo com todo mundo. Questão de inteligência. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi isso. O cara é inteligente, não é religioso. Ou eu vou ficar aqui lamentando, chorando e tudo, ou eu vou falar: não, gente, olha, me aproveita que eu estou aqui, na caminhada eu me resolvo e tudo. Ou vocês acham que todo mundo que está aqui no Entre Médios, numa dimensão muito menor e mais restrita, está aqui porque a gente sabe muita coisa, porque a gente está resolvido? Nada, a gente está danado, a gente tem gente aqui que se detesta entre nós. Mas está junto, vamos caminhar junto, a gente resolve, a gente passa a gostar daqui na caminhada. Não é? Não é, Lu? Vamos caminhar, vamos barrar um no outro. Depois a gente tira da gaveta os problemas mal resolvidos e se encontra. Mas agora é hora de trabalhar para isso aqui. Porque tem uma causa maior. Tem uma causa maior. Uma coisa que hoje de manhã, o José me perguntou uma coisa. Desculpem eu falar isso, mas não é jogar louros em ninguém, não. Eu queria que vocês entendessem a natureza didática da coisa. Que pegou e falou comigo assim: o que, você mais admira no seu caráter, falou comigo. É um teste que ele quis me fazer, de manhã. O que você mais admira no seu caráter, na sua forma de dizer? Eu falei assim: o que eu mais admiro a minha fidelidade e conceito de responsabilidade com o trabalho. Porque nada que eu conheço e ninguém que eu conheço está acima da minha responsabilidade. Se eu noto que alguma pessoa, algum relacionamento está atrapalhando o meu trabalho, eu dou um jeito de criar outro relacionamento para aquela pessoa e tirar ela da minha frente tranquilamente. Eu promovo assim, outra pessoa para chegar perto dela, para ela se namorar, para ficar apaixonada, tal, e sumir. E eu continuar meu trabalho, porque eu não permito que isso venha me afetar. Ele falou assim, eu esperava ouvir outra coisa, mas estou contente com o que eu ouvi. Isso é um jeito dos espíritos testar. Porque nesse momento histórico que nós temos que viver, a nossa fidelidade à proposta do Cristo tem que estar acima das nossas emoções e dos compromissos transitórios que nós temos no mundo. Porque essa tarefa, gente, depende de nós. Hoje vocês estão aqui sentados ouvindo. Daqui a pouco eles vão desdobrar aqueles que querem, têm condição, e vai falar, vai, vem para cá e vai ajudar essa multidão aqui. Você tem 3 mil aqui para você coordenar. E aí, como é que você vai fazer? Você vai falar assim, ah, não, deixa eu aproveitar que estou desdobrado, vou ver minha mãezinha que está ali, tal. Você não presta. Mãezinha fica para depois. Mãezinha na outra encarnação, você volta com ela. Porque agora eu estou precisando de gente, porque temos que juntar. É o momento da colheita, gente. É o momento da colheita, é isto. E ele enviou os seus anjos aos quatro cantos da terra para recolher da terra aqueles que foram eleitos pelo Senhor. E separou os bodes das ovelhas, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E virou para a sua direita e falou, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque está preparado uma herança para receberdes agora, porque eu estive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava com sede e me deste água, estava prisioneiro e foste me visitar. A base são as realizações, não é a fé. Gente de fé, de muita crença, é muito bom, mas não fez nada, sinto muito, está de fora. É pessoas que têm impacto vibratório, que eu usei ontem essa palavra aí que o Angelino utilizou. Pessoas de impacto, fez alguma coisa, realizou alguma coisa. Nós temos a obrigação de sair da terra e deixar a nossa pegada aqui. As pessoas podem detestar Robson Pinheiro, como muita gente detesta. Mas uma coisa eles têm que falar, assim, ó, detesta esse sujeito. Mas eu vi a Casa de Everildo erguida, eu vi a Universidade do Espírito erguida, eu vi funcionando a Clínica Holística José Kleber, isso tampa a boca de qualquer um. Pode não gostar da pessoa, mas diante das obras a pessoa tem que curvar. O apóstolo Tiago que fala, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Ele fala desse jeito, porque Jesus falou que é a base da realização. Vamos passar, Tiago? Até o final da década de 70 foi intensificada a reurbanização com o preparo de milhares de encarnados e desencarnados como auxiliares dos guardiões. Vocês imaginem, os espíritos falam que da Europa, principalmente de Portugal, da Suíça e Espanha, foi utilizado muita gente no processo de formação de auxiliares encarnados. Uma boa parte de norte-americanos foram utilizados, mas a parte maior de pessoas que foi utilizada, que se ofereceu para os guardiões, porque era um povo muito sofrido, foi o pessoal de Angola, na África. E aí eu pensava que era mais brasileiro. Eu falo, de Angola, eles trouxeram a maior parte dos angolanos, desdobraram e se ofereceram para ajudar. Porque eles passaram por momentos gravíssimos, ainda passam, né? E sabem o que a humanidade passa e sente, ainda está muito recente na memória espiritual deles tudo isso. Então vocês imaginam que eles precisam de auxiliares encarnados. Por que isso? Tem regiões do umbral que não tem como os guardiões irem. Vocês verão agora no próximo livro do Ângelo, a gente vai lançar na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Aliás, tem mais gente do Rio aqui? Gente, eu estou aceitando proposta para, durante a Bienal, fazer palestras e workshop desse tema nos Centros Espíritas do Rio de Janeiro. Eu vou ficar uma semana, 10 dias no Rio de Janeiro, então, entre as aparições na Bienal e outra coisa, eu posso fazer palestras e com grupos de estudantes de preferência, né? Aí, caso haja interesse do pessoal, que eu quero aproveitar o tempo da Bienal para fazer um trabalho no Rio também. Aí é só procurar a minha secretária Luciana, né? Ela tá lá assim, se jogando, lelê, se batendo, né? Com chicote. Mas é isso mesmo, né? Tem que aproveitar, né? Bom, eu pensava que o Brasil era o país que tinha mais número de pessoas de auxiliares encarnados. E não é isso, deixa a gente pô, mas não é a maior nação católica e a maior nação espírita do planeta? É, mas não basta ser religioso. Veja bem, até em alguns casos, por exemplo, o guardião precisa entrar em alguma parte das regiões inferiores. Teve um fato que ocorreu, quase que eu entrego o nome da barata, né? Teve um fato que ocorreu comigo um dia, desdobrado, que o Jamar precisava, com a equipe de guardiões, descer em determinada faixa vibratória, e a gente chegou. Vocês imaginam um grande canyon, igual aqueles dos Estados Unidos, coisas assim, paredões de mais de 200, 300 metros de altura, e você vê aquela vala lá embaixo, percorrendo com um leito seco de um rio. Lodo de todos os lados, e os guardiões precisavam descer naquele lugar, porque era a entrada de uma grande região bem complicada do plano astral. E o Jamar falou comigo, você tem que ir na frente. Eu falei, por quê? Porque é muito materializado o local, a gente não pode... No primeiro momento, e a gente depende de um encarnado que tem ectoplasma. Você está ficando doido. Euzinho aqui, descer nesse negócio, eu morro de medo de ponte, quanto mais um negócio de 300 metros de altura, com tanto de bicho movimentando, não é? Parecia que tinha escorpião, cobra, tudo isso. Eu falei, eu não vou descer isso aqui nunca, nem morto. Eu falei, tudo bom, morto não, mas vivo você vai. Me deu um tapa nas costas, eu bum, bum, desci gritando, espelhando, desgraçado, infeliz, miserável. Quando cheguei lá embaixo, caí em pé. Aí estava ao meu lado, eu falei, você disse que desencarnado não ia, mas desdobrado pode, você não morre fora do corpo. Eu avancei nele, sou desgraçado. Ele falou, sou desgraçado, mas você me adora, não é? É. Precisava vir. Porque o encarnado vai com o ectoplasma dele, ele vai diluindo a matéria astral, que a gente chama também de antimatéria, o ectoplasma que o desencarnado não tem. Você abre campo naquele lugar. O impacto do ectoplasma com a antimatéria cria um efeito visual e subatômico de explosão da antimatéria com a matéria do ectoplasma. Junta a matéria com a antimatéria, ela explode. E abre brechas no umbral e nas trevas. E aí o desencarnado consegue penetrar naquela região. Por isso os médiuns são imprescindíveis. Se eles quiserem fazer o trabalho sozinho, não pode, tanto nós não conseguimos sem a ajuda deles. É um trabalho de parceria. Por isso, Deus utiliza a gente do jeito que a gente está. Porque causa um impacto energético, um impacto vibratório, rasgando aquelas brechas umbralinas, e aí eles podem entrar para fazer o trabalho. Você fez? Fez, agora é conosco. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Isso eu estou esclarecendo isso com esse exemplo para dizer o porquê que os guardiões precisam de especializar encarnados no desdobramento. Portanto, hoje, se a gente puder estudar o máximo possível de magnetismo e experimentar o magnetismo para tarefas de desdobramento, desdobramento através de passos magnéticos, através de pulsos de comando magnético, especializar os nossos médios com isto, nós estamos especializando pessoas para ser auxiliares invisíveis dos guardiões. Nós esquecemos disso nas casas espíritas. A gente vai para a reunião mediúnica e só quer receber espírito, só receber espírito. E mentor, então, todo mundo quer receber. E está na hora de a gente falar, vamos ressuscitar a parte experimental, que morreu com Hermínio Miranda, com Kardec, com Bozano e com outros mais. Não, está na hora. Um dos projetos nossos da Universidade do Espírito, lá na Clínica Holística, que a gente está estudando profundamente magnetismo, é testar um médium no outro e provocar o desdobramento. Não só na reunião mediúnica, não, nós vamos ensinar aqui com passe magnético até você desdobrar e ver espírito ao seu lado. Nós vamos desdobrar você para você ver o mentor aqui, para você ver o guardião. Ah, nós vamos, agora você vai testar no outro médio, deita outro médio na maca. Vamos testar no mínimo 5 formas de desdobramento. Você está desdobrando, está lúcido, está, então serve para ser trabalhado com os guardiões. Nós estamos preparando as pessoas, não é para fazer atendimento de cura, para o pessoal que vem com males físicos na casa, não. É preparando os médiuns, tanto com a teoria do magnetismo, quanto com a prática dele para o desdobramento, para a gente ter o maior número possível de volitadores, que são auxiliares encarnados, que desdobram de maneira lúcida, do jeito que quando eles voltam para o corpo, eles guardam a consciência plena daquilo que fizeram do outro lado. Nós precisamos disso, isso é possível. Simplesmente estudando magnetismo e colocando em prática um com o outro isso aí, e está na hora da gente formar esse número de pessoas. Assim que a gente tiver dinheiro, que não temos ainda, nós temos o espaço físico lá na clínica. Nós estamos precisando de 28 macas inicialmente. O José precisa de 80, que ele falou. Mas, inicialmente, 28 marcas. Só que cada marca custa R$ 1.200, R$ 1.500. Até a gente pagar a primeira parte, a gente não pode comprar. Porque a gente quer pôr todos os médios deitados nas marcas. E outra equipe de médio vem com passe magnético até que os médicos estejam desdobrados. O que você está vendo, você está percebendo, você está ouvindo, tem um guardião perto de você, me descreve o guardião, como é que é, quero saber disso tudo e tal, tal. Desdobrou, está desdobrado. Então você vai desdobrado e desdobra o outro com passe magnético. Você fora do corpo, faça isso. Porque aí você está capaz de atuar com os guardiões, ensinar como que você comporta fora do corpo físico diante de um ataque energético. Nós vamos simular o ataque energético, nós vamos atacar o médium desdobrado, na simulação. Defenda-se, eu quero ver como que você defende. Para o médium aprender a fazer isso. Porque desdobrado com os guardiões, no processo de reurbanização, você tem que ser autossuficiente. Vocês viram o exemplo, quem leu o livro Legião aqui, o exemplo de Raul. É um médium que teve que provar duras penas, e tem, porque está todo cheio de problemas, de dificuldade, de limitação, mas tem que se virar sozinho, se vira, vai lá. Nessa altura, a pressão de formas, pensamentos derrotistas e destrutivas fossilizadas começou a aliviar em toda a Europa, depois que fez o processo de reurbanização. Começou a aliviar o panorama astral da Europa. E aí, no próximo slide que ele vai passar agora, nós vamos ver isso aqui. Milhares de seres desencarnados ligados ao modus vivendi antigo europeu e intercontinental foram relocados e imersos em novas situações grupo kármicas. O que que fez? Houve um alívio da tensão energética na Europa, e a Europa começou a se preparar, então, para uma nova fase, que a gente vai ver agora a fase da Europa, para entender a fase no nosso planeta agora, né? Os trabalhos de reurbanização do antigo continente, o realocamento de almas com padrão mental cristalizado, preparou de imediato para a derrubada do Muro de Berlim. entremediums.com.br. Gostou? Aproveite. Condições promocionais de inscrição lá no blog, parcelado, e ainda posts e muito material que você vai curtir de participar conosco da preparação desse encontro. Semana que vem nós recebemos aqui José Medrado, em sua primeira participação no Entre Médiums, com os Filhos das Estrelas. Ele, que é um baiano, tem programa aqui na Boa Nova, nosso amigo, nosso colega de rádio, programa na Mundo Maior. Ele, que é um talento só, sei que você curte, vai estar conosco aqui na semana que vem. Combinado encontro? Até lá! Uma abordagem do conhecimento na visão do Espiritismo e do Holismo. Você ouviu o programa Além da Matéria.